Milton? Não, não, Moraes, tudo Oi, bem? Maria. Posso falar com o Dr. Roberto rapidinho? Sim. Muito obrigado. Alô? Doutor, fala rapidinho, só um minutinho. Ô, Roberto. Oi, amigo. Só para lembrar, o que que é o programa que você falou? Aquela coisa caiu com ela. Caiu com ela, tá bom. É, agora, eu sei que aquele baianinho está indo embora. Eu acho que ele que é o caminho para falar. Eu vou tentar falar com ele. Ele tem que correr atrás e nós estamos, olha, nós estamos aqui à disposição. Se for quiser ir para o Rio, nós vamos já. Eu vou Para tentar amanhã. falar, eu vou tentar. Não, antes que vocês puderem vir amanhã pro Rio do Agora, é bom. Tá bom, nós iremos, mas agora, Tá bom? se não há necessidade de ir para Brasília. Eu vou tentar falar agora, dá licença, Mas tá? fala com ele, Tchau. que é ele que eu tenho que falar. Tchau. Me liga com o Wagner.